the final area contact tower 118 to the small 95. 1-0-9-4, autorizado a alinhar e decolar, que é 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0-9. Algum áudio, como é um sobre Salvador, chame agora a mesa na frequência 118295. Agora passou em 118 Corona 2, cuidado. Eu sou isso, o nome tinha sede, não tenha para o ingresso do lado, você pode ser a gente. Eu sou para a autoridade física para 3.500, abaixo do 4.000 de comandante, você pode, 1250, avistado, pouso autorizado, pistão no 021, centena com 109, pouso 250. Livre pouso, pistão no 0, pouso 250. Como que você recebeu o áudio normal do marcador externo? Então, nenhum áudio do marcador e também nenhuma outra transmissão. Ok, grato. O número 2, o seu destino está sendo seguido pela de 1, no zero nível de voo 060. Mantenha a posição, aguarde para iniciar a corrida, guardião 04, aeronave na curta final da 0, efetuando o pouso. Para o nível de voo 050. 140, mantenha a via número 4. Rio 4082, cancela a restrição na posição SAP, deixa para 2010, a 2107, autorizado final do procedimento de alerta 6, a posição 0, reporte de estabilidade. Pistão 0, retorno 20 graus, 1,19, guarde autorização de pouso. Azul 4207, decolou os 33, chama agora o controle, frequência no 208, bom dia. Retorno 20, décima 8, azul 4207, bom dia, bom trabalho. Informou à direita, tráfego lindo litoral, 510 não interfere. Ou 1962. Alando, aí está em 3, pode. PS, contato com a barra do Cláudio, Silva Via, Sangue 1, para o nível de voo, 340. Contato a Dávia, Sangue 1, 340, azul 4207. Liberal 6, mantém a transpiagem, Sangue de Salvador, 1186. Pode ir 04, lindo litoral, tinha festa, pode parar lá. Foi Salvador, está falando do nosso Rosso Luiz, que na flor de água de volta ao Via número 2 na aproximação. 262, solo 36, libera direita, chame só Leona 209. Direita da mão. Chame em mar 99. November Suíça, suficiente, pouso autorizado, pista 107. O vento 1 com 109, November Suíça. Teve pouso no 7, November Suíça. 482, bom dia. Continua a aproximação, pistão no zero, vento uma centena, uma dúzia nove, aguarde autorização de pouso. 482. November nosso whisky, solo aos 38, autorizado backtrack, reporte livrando para o pátio 4, November nosso whisky. De áudio do marcador externo ao bloquear? Vou verificar, senhor. Obrigado. Somos 4-2, libere à direita e chame só no 1-2-0-9. 118-2995. Salvador, bom dia, gol número 62, sinal estabilizado no zero. Gol número 62, bom dia. Por gentileza, cheque se eu recebo indicação de áudio do marcador externo. A técnica está tentando fazer um conserto. Verifique se eu recebo indicação. A pista em uso no zero, vento 110 graus com uma dúzia nós. Eu tenho pouso autorizado, gol número 62. Positivo, será checado áudio do externo, livre pouso 1-0, gol número 62. No 62, informa áudio do marcador externo, alto e claro. Alto e claro, então. Muito obrigado. Pouso livre 1-0, 1-2-0 graus, 1-2-9. Pouso 1-0, gol 1-2. Bom dia, mas escuta, guarde instruções. Bruno 162, Solos 47, libera a direita, chama o Sol, Leono 219. Sol 219, Bruno 162. 3740, continuando a aproximação, verifique se eu recebo indicação de áudio do marcador externo, a solicitação da técnica, já verificando equipamento. Vento 110 graus, Bruno 49, reparar o pista livre. Autorizado chegar da bomba de 1, 2, 3, 4, para nível de 0, 0, 5, 0. Sierra, um áudio da Índia Sierra, 37, ah, muito grato, recebendo áudio, muito grato, pouso autorizado no 01, centena, 129, 3740. Meu ponto. Solo 5-1, libera a direita, chama o solo 1-2-1-9. 136, desça para 2010, ajuste no 016, autorizado o sinal de procedimento em 2016, aplicando 087 estabilidade. essa identificação. Thank you. 3, decimal 209, como controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, 213. Salvador, uma boa, Chanera 6213, passa 1400, tá bom. Chanera 6213, contato radar na Vitoraz, seja via São Bruno para o Vizinho 380. Sabe via São Bruno 380, Chanera 6213. Eu estou no céu, eu sou uma senha 3.000, pode para a gente passar de regra. Ok, acompanhado, pode ir. Boa noite. Para 1.000, eu estou no meio da reposta de gás com o campo. Passando, passando, está aqui o Ronaldo Ana, para o voo 050.